pessoas exploradas só vivem pra trabalhar, pra servir a minoria, escravizados a maioria. Um dia após outro, outro dia é mais um dia, pagando mais impostos, mas sem ter onde morar. Vivendo pra sobreviver, não há tempo nem pra chorar. Vivendo em um caso, uma lavagem cerebral, injustiça na miséria total. Muita alienação, meios de comunicação, rádio, jornal, televisão formam opinião. De um lado estão os ricos, de outro estão os pobres. Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Os pobres trabalhando cada vez mais, estão vivendo, estão morrendo como animais. Roubando e brigando, se matando pra comer, fugindo, se escondendo, tentando sobreviver. A violência na cidade aumenta cada vez mais, são notícias dos jornais como encontrar a paz. Mas desse jeito não dá mais pra ficar, greves estourando por todo lugar. Eu disse muita, muita gente escravizada, estejam todos prontos para a caminhada. Eu disse muita, muita gente escravizada, estejam todos prontos para a caminhada. E não dá mais pra aguentar tantos anos de lavagem cerebral, morte física e mental, a situação é um caos total. Não, não, não dá mais pra aguentar. Vamos nos organizar para sair, para lutar. O povo sai pras ruas para a grande caminhada, saindo de suas casas, saindo das fábricas. A cidade está parada, as ruas estão lotadas, e a cada segundo há mais pessoas pra grande caminhada. E todos juntos estão nessa como irmãos, negros, brancos, pessoas de qualquer religião. Nos tiraram quase tudo o que temos a perder, então por que você não vem pra grande caminhada? O que queremos é apenas nossa liberdade, é o direito de sermos livres em nossa sociedade. Porque ser livre é ter o direito de trabalhar, ganhar o que é justo para uma família se sustentar. Que liberdade é essa que nós temos, se na porta dos hospitais nós morremos? Sem saúde, sem emprego e sem educação, o que mudou dessa escravidão? Eu disse muita, muita gente escravizada, estejam todos prontos para a caminhada. Eu disse muita, muita gente escravizada, estejam todos prontos para a caminhada. Eu disse muita, muita gente escravizada, estejam todos prontos para a caminhada. Eu disse muita, muita gente escravizada, estejam todos prontos para a caminhada. Quando tudo parecia estar bem, chega a repressão, a polícia então chega. Começa a confusão, a polícia então chega. Começa a nos espancar, a ordem é atirar pra matar, mas nós temos que lutar. E eles não têm nenhum perdão, atiram na multidão. São mulheres, crianças e velhos caídos no chão. Gás lacrimogêneo, eles tentam nos deter. Cacetetes, capacetes, eles não te não querem nem saber. Irmão contra irmão pra manter a escravidão, mas dessa vez vai ser diferente, porque o povo consciente unido sabe o que quer e não vai desistir. E quando fazer cumprir justiça, igualdade, liberdade de ir e vir, o prejuízo já chega a milhões. O povo continua então na rua, não há mais opções, é aceitar ou aceitar o que eles têm a fazer. Não temos nada a perder, é matar ou morrer, porque dessa vez eles aceitarão. A minha solução é revolução. Eu disse...